Jesus, pois em tudo defender, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em alto erguer o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formado já terríveis batalhões, o grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Sejamos todos a Jesus fiéis e a seu real pendão. Os que da vitória colhem os laurais, oh.